Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha. Um abraço, minha querida Zenilda, de Vila Bahia e Mata Verde, ouvinte da Talismã FM. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe da Talismã FM. A Zenilda, seu marido pé de pano. A dona Lindaura, que é mãe do Rubens Gomes, né? A Leia, a Lê, a Neide. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? A Milena da Silva, em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Meu amigo Vanderlei Oliveira. A Isa O. Torres. A Márcia Farias. A Patrícia Maiara. A Gorete Diogo. A Irineu de Brito. Todos da equipe da Tropical FM, exibindo nosso programa com muito sucesso. A Gleice Silva. A Adriana Costa. Tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, né? Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão. Um abraço, William Policarpo, a Marlene, todos da equipe aí da Tropical FM, que exibe nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã com muito sucesso. Minha querida mocinha, a mocinha também, o seu maridão, não perde o nosso programa. Vamos em frente, quem canta bonito, Zezé e Luciano, Vivendo por Viver. Muito bem, minha querida Soraya, a todos vocês amigos aí de Natal, Rio Grande do Norte, pede, a gente toca, Zezé e Luciano, Vivendo por Viver. Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder, de pessoas que acreditam meus problemas resolver. Eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. Ainda espera cada dia sua volta, é só você querer. As lembranças chegam sempre em noites tão vazias e mexem tanto com minha cabeça. Quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você. De tolice tanto amor desperdiçado por nós dois. E na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças chegam sempre em noites estão vazias e mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente. Reviver aquele nosso grande amor. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente. Reviver aquele nosso grande amor. As lembranças. A distância, as lembranças, a distância. Muito bem, vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Maria Nilde dos Santos, em Nova Matrona, Minas Gerais, município de Salinas, ouvinte da Cultura FM. Um abraço, Valmir Clabuchar. Todos da Cultura FM Salinas, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Jailson, em Natal, Rio Grande do Norte também. Diz que não perde o programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Vanderlei de Oliveira, os amigos da Rádio Lírios do Campo, em Jaupassi, Estadão de Goiás. Ei, Cassiane, um beijo, Cassiane, todos os nossos ouvintes da Rádio Lírios do Campo, em Jaupassi, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Um beijo para minha querida Joelma, a Joelma em Abadiânia, tantos e tantos ouvintes nós temos em Abadiânia, a nossa querida parceira Rádio Capivari FM. Um abraço, Oliel, o Anito Oliveira, o João Camargo, o Bideca, todos da equipe da Capivari e, claro, todos os nossos ouvintes. São centenas e centenas de ouvintes em Abadiânia, Estadão de Goiás. Programa sucesso todos os dias à 1 da tarde, audiência fantástica em toda a região. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? A Charlene Heleno, Juraci Pereira, a Cida Vieira, todos vocês. A Edeise Cristina, Pablo, obrigado pelo carinho da audiência em Abadiânia, Estadão de Goiás, viu? Paulo Terra canta Em Meu Corpo Vai Grudar. Olha aqui dentro dos meus olhos e vai ver. Nascer fruir a mais pura verdade sem fingir. Mas não sou eu que vou fazer você acreditar, mas é o amor que está em mim que vai te convencer que eu te amo. Aí seus olhos vão brilhar como uma estrela lá no céu, e meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel. Você vai ser minha rosa e eu serei seu beija-flor, tudo pra fortalecer o nosso laço de amor. Sempre pra mim, e o amor vai voltar a reinar dentro de mim, dentro de nós, e nunca mais vai deixar de me amar. E vai viver para sempre pra mim, e o amor vai voltar a reinar dentro de mim, dentro de nós. Meu corpo vai grudar como uma abelha sobre o mel.

problema de ninguém pra deixar acontecer. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Paulo Brito, né? É, o Paulo Brito Bezerra, da Rádio Cidade FM. Muito obrigado pelo carinho, viu? Pela audiência, pela parceria de vocês aí da Rádio Cidade FM. Muito obrigado, viu? O Paulo Brito Bezerra só não disse de onde ele é, de qual a cidade. Mas com certeza ele está ouvindo, os ouvintes estão sabendo aí de quem eu estou falando. Por gentileza, viu, Paulo? Me dê lá no Face o nome da cidade, os nomes de toda a equipe aí que faz a programação, que faz o trabalho bonito aí na Rádio Cidade FM, tá bom? Um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Miriam Teixeira, em Cuiabá, no Estadão do Mato Grosso, ouvinte da Rádio ABC Shalom, exibindo o nosso programa, muito obrigado. Meu amigo Dailton, comunicador de Santa Rita de Cássia, Rádio Web Super Rádio Atividade, né? Web Super Rádio Atividade, exibindo o nosso programa aí em Santa Rita de Cássia, Estadão da Bahia. Minha querida Keila Cristina, em Licínia, sul de Minas Gerais. Um abraço ao Alderlino Miguel, os amigos da Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, Juliano de Almeida, locutor da Rádio Boa Esperança FM, em Boa Esperança do Norte. Programa todos os dias às 17 horas. Um abraço, o Juliano, todos da equipe, né? O Ademir Zalela e também o Marlos Zalela. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Guilherme e Santiago cantam do outro lado da cidade. Madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me e me beija. Meu coração está do outro lado, do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo Dorcelino, meu amigo Ivan Vieira, todos os amigos da Serra Dourada FM em Trombas, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe, todos os nossos ouvintes. Vamos para Piranhas, Estadão de Goiás, minha querida Sirlene Vaz, a Sueli Vaz, a Irani, a todos vocês, amigos, a Miriam Silva, a sua filhinha Vitória, a Benedita, seu João, todos os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Satélite FM. Um abraço, Jota Oliveira, o Nelson Nunes, Ronaldo, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria, viu? Meu amigo Jarbas Pereira de Barros, FM Paraguaçu, Minas Gerais, FM de Paraguaçu, Minas Gerais, também exibindo o nosso programa. Muito obrigado, os amigos, a Natália Gomes, da Cristal FM e Oliveira dos Brejinhos também, exibindo o nosso programa aí no Estadão da Bahia. J. Neves canta de Brasília para o Brasil inteiro, O Avião. Me matar.